Beleza, 190, Largo Mato, 7-0. 1970, autorizado final ILS, chame a Turin 118 da semana 9. 101, decimal 95, Von Mato, 7-0, até mais. Colecionador, boa, passageiro 2224. Então 3178? Afirmativo. Entre. Passageiro 2224, acione identificação. Proa de Bomed, para interceptar a chegada a Bomed 1, ajuste 10, 16, reporte no ponto de descida. Bomed, Bomed 1, 10, 16, vai reportar para a descida. Estamos com a informação Golf 2224. Confirma o vento? Vento 170 com 08, nós. Entra, lá está certo. Cidade de voz, Jamo, TAM 3305. Autorizado, 3305. Jamo, grato. Bruno 723, desça para 2000 pés, autorizado final LS. Reporte localizador. Estação para 2000, autorizado LS, está no localizador, zona 723. 180 graus com 07 nós, pista molhada. Sente, leve pouso, pista no zero, lá, 970. Para descida, passageiro 2224. Passageiro 2224, desça para o nível de voo 060. 060, alguma possibilidade de voar direto ITAP? Autorizado ITAP. Obrigado. O 78 autorizado descida até 3000 pés. No solo 31, à direita solo 121, decimal 9, boa noite. 31, boa noite, 970, realmente encontrou turbulência de moderada forte na corte. Passa informação, 970, boa noite. Boa noite. Autorizado o Golo 733. 723, autorizado o final LS, chame a torre, 118, decimal 9. 235. 3305, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 2085. 255, boa, 3305. Autorizado, por observa Vitor 366, Tom 3178. 78. 723, boa noite, altímetro no 016, reporte visual com campo, informa turbulência moderada a forte na curta final no 0. O vento no momento 180 graus com 14 nós, 14 nós. É, chegou no 723. Desça para 2500 pés, está autorizado o final do ILS WISC, posto estabilizado no curso localizador. 2500, autorizado o WISC, posto estabilizado no localizador. Tipo 723, avistou a 1300 pés, confirmando? Afirmou, 1300 pés, estou no 723. Estou no 723, curso autorizado na 10. O vento agora 180 com 15 nós, a intensidade variando entre 15 e 22 nós, 22 nós, pista molhada. Sim, chegou no 723. 24, reporte no termo. 4. Informação 366 no localizador da 3178. 3178, autorizado a final LS, chame a torre Salvador. Em 118, decimal 95. Salvador, 2195, boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite, 3178, passando 66. Boa noite, 3178, aqui na aproximação, reporte visual, altímetro no 0 no 6. Como na curta final foi reportada a aeronave que pousou anteriormente, turbulência moderada a forte, o vento no momento 180 graus, com a intensidade variando de 15 nós a 22 nós, 22 nós. Na Fran de Dona 2224. 2224, autorizado a Fran de Dona, desça para 2000 pés, ajuste altímetro no 0 no meio. 2000 no 0, 16, 2224. Salve, boa noite, confirme se foi recebido turbulência na final no 0? Afirmativo, turbulência moderada a forte. Ente grato ao Livrão 21 decimal 9, boa noite. 21, obrigado. campo, senhor. 178, confirmando sua visão. Afirma, tio, está sobrando sobre o campo? Afirmo, chuva leve sobre o campo. E foi reportado, confirmada turbulência moderada a forte na curta final no zero. 178, pouso autorizado no zero, pista molhada. O vento 150 graus com 17 nós, 17 nós, varia na intensidade 17 a 27 nós. Tem pouso autorizado no zero. Europa 084, approved taxi via Indian Alpha, report at the holding point, ready to take off, runway 10. Yes, lead with the for takeoff. Departure, Europa 084. Europa 084, clear to line up and wait, runway 10. Set for line up and wait, runway 10, Europa 084. Solo 40, à direita, Foxtrot, Solo 21, decimal 9, confirme foi recebido turbulência na final no zero. Grato, tanto 378, Oliveira 1, 219, boa noite. Informo que os tráfegos que pousaram anteriormente encontraram turbulência de moderada forte na final da pista 1-0. Ok, centro, 224, autorizado ILS? Está autorizado, reporte interceptando o localizador. 4. Cleared for takeoff runway 10, the wind is 160 degrees, with 15 knots. Keep a takeoff runway 10, Europa 34. Zag LS 2224. 2224 autorizado final LS, chame a 2 Salvador, frequência no 8 decimal 9, 5. 8-5, obrigado, boa noite. Boa noite. Da Golf, tanto para a cota Porto Seguro. Pode do 774, Porto Seguro, confirmando o nível 140, chama o solo 21.9, gentileza. Opa, 129, obrigado. Sony, boa noite, Azul 4959, tem ponto de espera, pronto. Boa noite, Azul 4959, mantém o ponto de espera. Mantendo 4959. 2 Salvador, boa, passarei 2224. 2224, boa noite. Altímetro no 0, no 6, reporte visual com campo, chuva leve sobre o campo. Informe que foi reportado turbulência moderada a forte na curta final 1-0, aproximadamente a 100 pés. Fique atento, reporte visual. 2224. Bonnet 43, call Salvador Departure, frequency 120.80, have a nice flight and good day. 1208, bye bye, it's 084. Okay. Salvador Departure, Europa 084, climbing 1. Europa 084, radar contact on departure, climb maintain level 370, maintain Puka departure. Ok, Puka departure, climbing level 372, Europa 084. Taxi 959, tem condições de taxi até o ponto de espera da 10, por gentileza? Abriram, vai mais à frente, 4959. Certo. Estou com 800 pés, 2224. Estado, passageiro 224, altímetro no 0, no 6, o vento agora 150 graus, com intensidade variando entre 20, 20 nós, a 27 nós, 27 nós. Autorizado pouso, pista molhada. 24. C24, we request 10 degrees to the left, just avoid weather, please. Clear deviation, Europa 084. Thank you. Autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. Ali mantei 4959. Dois, quatro, solos, 47, ao livrar, solo 21, decimal 9. Então, boa noite, confirme receber o turbulência na final? Bastante turbulência, até o próximo toque. 2224, vai chamar agora 219. Muito obrigado, uma boa noite. Tá, boa noite. Do 4959, há um alinhamento de decolagem autorizado 90, vento 160 graus, com intensidade de 22 nós, 22 nós. Autorizado a decolagem, o 9 nós. Salvador, Europa Zero 84, we proceeding direct to Jamo. Yes, fly direct to Jamo, intersect. Okay, Europa Zero 84. Bono 098, desça para 2000 pés, NH 190 no meia. Utilizar DLS XR, pistão na zero, reporte localizador. 2000 na 096, Gol 9098, portará no localizador da 190. 74, está na escuta, vai? Agora sim, não tinha recebido, agora recebi clareza 5. 4959, decola os 49, controle 120, decima 8, tamo ruim, boa noite. 208, boa noite, senhor. Controle, boa noite, é o azul 4959. Contato radar, subavia saída Coral no Bravo, para o nível de voo 140. Coral no Bravo, 140, azul 49, cifrado. A esquerda faz uma formação na proa. Guarde, não tem posição. O quanto mais 59, ciente do desvio após voo e coral. Informe no termo. Ok, voo coral após o desvio, informe no termo. 49, 59 da sul. Passe level 170, contact Recife, frequency 125.45, enable 126.85. Recife 125.45 or 126.85, Edo Pacheco 4. Rio 5974, na escuta. Devido à suspensão do controle, pediu que você mantivesse a posição por mais 3 minutos devido ao desvio de formação na terminal. estabilizado no ILS Gol 098. Gol 098, complete final, ILS X-Ray, chama a torre 198 decimal 95. 298, obrigado, boa noite. Canal 74, restrito a nível 070 na saída São Vu, 1, decolagem autorizada, 150 graus, no 159. Salvador, boa noite, Gol 1098, ele é X-Ray da 10. Gente, Gol 1098, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 10, 16, até estimado de 800 pés, reporte visual. Portaria visual, 1098, 1096. Portaria é pronto, Oxana 6224. Gente, Oxana 6224. Mantenha 6224. Afirmo, tráfego na final. Roma 098 foi informado que na curta final, turbulência de moderada forte. Fique atento, pista molhada. Gente, 098, obrigado pela informação. Rio 5974, decolado ao 55, chame o controle Salvador em 120.8, bom voo. 1208, grato, você viu. 5974. Gol 1098, todo autorizado, pista 10, vento no 60 graus e no 59. Darei depois na 10, boa, 0098. Bom dia, o Rio 5974, do Coluna Samba, 1900 pés. Rio 5974, contato radar, suba via, saída São Uno, para o nível de voo 340. Subirá via, São Uno 340, Rio 5974. Salvador, uma boa noite, o Janeiro 6212, quantos pés? 800 pés. Ok, Vicente, tudo autorizado no 50 graus, no 4 nós, pista molhada. Zero e ponto, vou anotar na vez. Gol 050. 050, comédio 1, loja NR, 6212. Azul 4959 na proa de coral. Ponte azul 4959. A 224, ele mantém cabeceira no zero. Mantém a 224 na outra. Gol 1098 no solo 58, libera a direita, via taxi Foxtrot e chame o solo em 1219. Xenã 6224, decolagem autorizada, pista 1-0, vento no 60 graus, 1-3 nós. General 9973, clear the line up and wait for runway 10. Line up and wait for runway 10, 224, decolada 0200, chama controle Salvador em 120, decimal 8. 208 na 204. 160, curva esquerda. O Xané 6224, contato radar, suba via saída da Conde para nível 190. 190, tem informações à frente, pode voar já a posição. Conde, senhor. Autorizado, direto, Conde. Conde, até 190, 6224, grato. Uno 354, contato radar, autorizado de chegada, bom, médio 1, desse mantém o nível de voo 060. Médio 1, 060, 6. Eu Rio 5972, ponto perto da 190. Xenã 73, clear take off on 10, wind is 170 degrees, 13 knots. Clear Rio 5972, ali mantém, pista no zero. Ali mantém no zero, Rio 5972. Pronto, Conde. Que autorizado desvio, Xenã 6224. General 9973, Bonnie 802, contact on the push control, 120.8. 120.8, 9973. Salvador departure, good evening, General 9973, crossing 040. Correction, General 9973, with contact on departure, grab and maintain 360, Salvo 1 departure. 360, San Juan departure, Serra 9973, possible to fly heading Leda. Clear, fly direct to Leda, Serra 9973. Roger, direct Leda, thank you. Rio 5974, passa nível 170, chama centro em 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Sobral 74, chamará o Recife 12835, alternando 125, 1. 5972. Rio 5972, vento no meio 0 graus, 12 nós, decolagem autorizada. Autorizada, iniciando no 0, Rio 5972. Torre Salvador, boa noite, Azul 2774. Centro do 2774, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinha e manter, não, no 0, 2774, Azul. Continue descida para 2 mil pés, general 10 no meio, canceladas as restrições em Itapa. 2 mil, 10 no meio, Itapa, 62. Azul 4959, 7 milhas para passar Coral, serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus em 120 decima 1. O Azul 4959 vai chamar o controle de Ilhéus 201. Muito obrigado, boa noite, boa noite. Boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite, Azul 2703. 2703, contato radar 65 milhas nordeste de Salvador. Autorizado chegada a Bonf, voe Bonf da presente, chame no ponto de descida. Autorizando Bonf, voando Bonf da presente, chamaremos. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, contato radar, suba via saída Sambo 1 para o nível 360. Vicente via Sambo 1, 360, Rio 5972. Sideral 9973, pass level 180, contact Recife, frequency 128.35, enable 125.1. 2774, decolagem autorizada, no meio 0 graus, 139. 7, decolagem autorizada, 2774, azul. Confirmando o pano 2793, o procedimento de chegada é X-ray ou whisky? Matheus, é o ILS X-Ray da 1-0. Ciente, obrigado. Chamando a 212, autorizado, sinal, ILS X-Ray, reporte localizador. Ciente, autorizado, chamará o Chamer 6212. O 1354, desse mantém a 3 mil pés, quem negar 1-0 no meio, cancelada as restrições em TAP. 3-0 no meio, cancelada a restrição em TAP, segundo 354. Azul 2774, decolado 190, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 208, 2774 Azul, obrigado, boa noite. Boa noite. Rio Salvador, boa noite, Azul 2774, decolado na Coral 1 no Bravo. Azul 2774, contato radar, suba para nível 160, saída Coral 1 no Bravo. 160, Coral 1 no Bravo, Azul 2774. Chalé 624, 54 milhas nordeste de Salvador. Serviço radar terminado. Coordena diretamente com Aracaju a descida na sequência 120 decimal 3. Localizadora, Chimé 6212. Chimé 212, completo final ILS, Chimé Torre, 118 decimal 95. 95, Chimé 6212. 254, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 6000, reportará localizador, Zona 34, ILS X-Ray. Controle Salvador Azul, 2774. Solicita a de Coral para evitar a formação. Autorizado, direto Coral, Azul 2774. Direto Coral, 2774. O Azul 2713, ponto ideal de descida. Azul 2713, desce e mantenha 4000 pés, quem é 0 no 6. 4000 com 1016, 0 no 6. Nave 72, passa nível de voo 170, chama o centro em 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Recife 128, decimal 35, alternativa 1251, no Rio 5972, boa noite. Boa. Ok, sente. Vistado por motorizado, 140 graus, 169. Sente, livre pouso 10, Chinero 6212. localizador, Gona 354, ILS 7. Gona 354, complete final ILS, chame a torre 18, decimal 95. 295, Gona 354. Salve Salvador, boa noite, Gona 354, final ILS, S3, isso é no zero. Gente, Gona 354, continua a aproximação, teste estimado de 910. Chuva leve sobre o campo, pista molhada, aguarde autorização de pouso. Está aguardando, Gona 354. O Xené 6212, no solo 15, libera a direita, Vitex foi eco, no 21, decimal 9. Direita eco 219, Xené 62, Gona 3. Recebeu turbulência no final, Xené? Moderada, ok, gente. O Gona 354 copiou a informação do tráfego? Afirma, Gona 354. Ok, gente. Após avisou. Vai estar avisado, Gona 235, contato radar, autorizado de chegada bom, no ideal desça para o nível de voo 050. Sim, ideal desce 050, chegada bom, poderia informar de 50, por favor? Guarde, vou confirmar com a torre. O 2713 informa que devido a formações está mantendo a velocidade de 180 nós. Gente, azul 2713. Chuva leve sobre o aeródromo e foi reportado turbulência moderada na final da 1-0. No momento estamos com um vento de 1-5-0 graus com 1-4 nós, variando até 20 nós. E aí, graças, solicita tentar o ILS WIP, seria possível para a gente fazer isso aí? Relativo, mantenha a chegada BONF. Aguardando o final do procedimento e ILS WISH da 1-0. Sim, mas tem bom que ILS WISH que a gente está 2-3, graças. O 2713 está efetuando um pequeno desvio à direita pro a 265, evitar a formação pesada. Ele está autorizado o desvio, informa assim que puder, se for possível curvar a esquerda para a vetora de final da 1-0. Sim, acreditamos que mais 8 milhas. Até pro 2-4-0 por 35 milhas desde a formação. Ele está autorizado o desvio. Azul 4235 e forma no hotel. 4235. 2793, já acertou o desvio, está pronto para a decoração. Curva à esquerda, subiu operação para sinal do procedimento LS, na proa 200, limitado pelo localizador. Ciente 200. Azul 4235 está livre. Azul 2703, desse mantenha 2000 pés, que ainda não na 0, 16. 2000 na 0, 16. Pode voar para o 190 ou 180? 190, está livre. 2793. 190. Salvador, o azul 2774, poderia coordenar o nível 180. Cadê o nível 180? 2, 3, 5, 2, 0, 5. Azul 4, 2, 3, 5.